72.000, redução para 220, desça para o 040. Reduzindo 2209, descendo 40, web 6726. 35414, descendo ele mantém 2000 feet, Kinect 1016, reporting final. 2000 feet, 1016, reporting final approach. Prossiga. Vistoria. Sete atores 943, só esse ativo gentileza de Guarulhos. Vai não. Salvador, até 3602, antes do Pachono. No 828, wind 210 degrees e o 3 knots. Clear to take off 28, I'm at 980. Portal 5 autorizado, ingresso Pachono, 3602. Pachono, portal 5, 3602. Master Top 9843, Guarulhos 400. Afirmativo. Formação em curso é Oscar, o tinto no 0, no 6, Pátio 3, aguarde 2 minutinhos para copo, gentileza. Ele já copiou a ótica. Top 9843, ponto cópia. Ponto pra cópia. Master Top 9843, autorizado de Salvador para Guarulhos, nível 400, via aerovia Upper Whisky 50, decola a pista 28, vai curvar à esquerda após decolagem, compre o perfil subida Gole, Eval, após Eval direto Eudes, controle 1, 19.35, torre 1.86, acione transponder 5150. Ele vai fazer autorizado Guarulhos 400, pela Previsc 50, Gole Eval, após direto Eudes, 19.35 ao controle 1026 à torre 5150 transponder, Master Top 9843. 9843, cotejamento correto, Patch Station, pronto, puxa sinal. Trabalhamos. Polo tá 3454-04, pushback, acionamento. Lima Kilo Zulu autorizado, ingresso, Patch 1 até o Patch 3, Lima Kilo Zulu. Até Patch 3, Lima Kilo Zulu, obrigado. 3454, portão 4, autorizado, puxa sinal, chame táxi. Autorizado, chame táxi, 3454. Approach over the intersection 35414. Super 5414, contact tower, frequency 118.6. 118.6, thank you. Oh, tower trip 5414. Trip 5414, coming passing Sierra Vito 364. Regarding LS approach. ILS approach. Roger, call me normal final, MA 28 3P 5414. Reporting final 5414. 72.000, redução para 1.70 nós, desça para 2.000 pés, porte na final do VR Delta Mike Echo. Reduzindo 1.70 nós, desce 2.000, vai reportar na final do VR Delta Mike Echo, web 6726. 4-6, contact approach 119.35, bye. Bueno. Gente, a gente está na pista 28240, comanda Tuba, só instante autorização de tráfego, escute a informação óbvia, altinho 3016, só instante cópia, Alfa Lima. Já tem a cópia, já tem a informação óbvia, só escuta. Controle Salvador, rumo 27. Rumo 27. A sua identificação foi na proa da posição e pitch para executar a chegada e reporte no ponto de ar de descida. Rumo 27, vou lá na proa de pitch e já está no ponto ideal de descida. Gente, desça para o 040, rumo 27. Descendo 040, rumo 27. É 319? Chamando o Guardião 01, chamou o controle? Gente, só um instante a autorização de trás. Frequência livre, Guardião 01. Land, runway 28. The last 90 meters closed. Wind 190 degrees, 03 knots, 35414. Echo 980, contact with ship center frequency 126, decimal 85. Pick up 125, decimal 45. 12685, copy the backup American and number 980. Sete 26 vai passar a cara agora cruzando o 055, tem condições de continuar a chegada? Afirmativo. Ok, sente, reporte nacional. Reportará. Mantém a saída, né? 319. Taxi PB 179, autonomia 2 horas e 20, alterna Natal. Natal 12:20, 179. Taxi autorizado à direita, Índia Alva, pós espera 28. Na Golf 286, altinho 3106, aguardando transferência, tá 3454. Seu ativo via Alfa na Golf 186, aguardando transferência 3454, altinho 3406. 1-0-6 Timber 987 Alfa Lima, pronto para a cópia? Prossiga. Autorizado, Ilha de Comandatuba, Serra do Tango Tchalho, nível 240. Inicialmente direto para Ilhéus. Decolagem pista 17. Vai curvar à direita, perfil subido agora, leval, após leval, direto Ilhéus. Controle 1-1-9, decimal 35. Torre 1-8, decimal 6. Vai acionar o transponder 5141, novembro 987 Alfa Lima. November 987 Alfa Lima, autorizado Ilha de Comandatuba, Serra Bravo Tango Charlie, no nível 240, inicialmente Ilhéus. Decola da 17 com curva direita, saída gole e eval. Controle 11935, torre opera em 1186, aciona 5141. Correto cotejamento, por parte da AR está, acionamento autorizado, chame ainda nessa para início de táxi. 987 Alfa Lima. Acionamento autorizado, chama nessa para o táxi. 987 Alfa Lima. 12195. Jet 6726, pista livre, autorizado pouso na 28. 210 graus, 049. Depois na 28 L6726. tá livre, Alfa, Juliette, Pátio 1 no portão, remoto 1 no 4 do Pátio 1, 35414. Alfa Juliette, após a passagem do guarda do Herbeço Detan, e remoto 1 no 4, 35414. 3454, próximo Golf, 286-1016, lugares. Sérgio, próximo a Golf, 286-1016, ajuste, tá, 3454, Cleto Monge. É 311, chama o centro Recife em 1264, alterne 1288. 264, 1288, boa tarde. Bom dia. Após o WebJet, autorizado a linha e manter. Após o Web, ali, Matinho, 3454. Solo Salvador Márcio, Master Top 9840, para acionamento. Para pushback e acionamento. Afirmativo, autorizado pushback e acionamento. Reporte para o táxi, Master Top 9843, cauda para a pista 10. Cauda para a pista 10, declara 28, Master Top 9843. Primeira esquerda, solo 1219. Da esquerda 219, web 6726. Paulo Salvador, bom dia, gol 1397. Gol 397, bom dia, Salvador para Ilhéus, nível 2, 20 ou 200? 200, por favor. 200, coordenarelos, formação em curso é Oscar, o time no 0, no 6, aguarde cópia, o portão é o... Acertar, Oscar, o portão é o 7. 7, aguarde cópia. Salve, Web, 7-2-6, livrou, bom dia. Bom dia, primeira direita para o portão 2, partiu no... Primeira direita para o 2, Web, 7-2-6. Sazão, declarado, tá, 3-4-5-4-2-8. Desça para 2000 pés. Rumba 27, descendo para 2000 pés. 1397.com. Copia. Autorizou Ilhéus, nível 2, 00. Decola. Cola pista 28, vai curvar à esquerda, perfil subida gole, aval, após aval direto, Ilhéus. Controle em 119.35, 118.6, código 5147. Ilhéus no 200, decolando a 28 pela esquerda, gole, eval, Ilhéus. 1935 é o controle, 5147 transponder, o voo 397. 5147 correto, portão 7 em ponto. Vai chamar. Ativo, código 819-35. Juliette Eco, aí o levantamento, Havaí 633-09, local de estacionamento, pista que decola? 4-4, pista no 7, Eco Juliette Eco. 4-4, pista no 7, nível 110, afastando até a vertical de Aracaju? Negativo, 40 milhas afastado de Salvador, Eco Juliette Eco, na radial 065, Eco Juliette Eco. Então, até o limite do terminal, 110, decola a pista no 7. Tem condições de decolar a pista 35, curvar à direita, na radial ideal? Afirma, ativo. 35 para o Eco Juliette Eco, curva à direita após. Eco Juliette Eco. Ativo, então decola a pista 1, correção, pista 35, vai curvar à direita, sai inicialmente perfil subida Conde, aguardando a ideal liberada pelo controle 10935, 2886, acione o código 0263. Teste autorizado 1110, com saída na 35, curva direita, perfil da Conde, aguardando liberação. Controle 1-19-50, torre 1-18-60, o transponder é o 0263, Eco Juliette Eco. Foi a confirmação de ideal, por gentileza? 065, Eco Juliette Eco. 065, sente. Pista 35, então, curva direita na Conde, aguardando a 065 pelo controle. Livre acionar no pátio 4, chame Nesta para o táxi, Eco Juliette Eco. Chamará para o táxi. O Eco Juliette Eco, trato. Solo, papapá, mais um. Tem que Eco Delta Manati, aguarde 30 segundos para a cota. 154, chama agora Recife em 12685, alternando 12545, solicite a boa desejada. 2-5-2-5-4-5, grato. Controle Salvador, 127, atinge e mantém 2000 pés na proa de pitch. Gente, aporte posição lama, 127. Portará lama. Salve Salvador, November 987 Alfa Lima, acionado com dois a bordo na Airstar, pronto para o táxi. Destaque do autorizada tem interseção com a pista no 7, reporte nesta para cruzamento de pista no 735. Alfa Lima. Reportará nesta para o cruzamento de pista no 735. Nova, essa é a diferença. Mike Eco Delta, Salvador para Manati, confirme. Só tinha que ir para 12 horas. Saberia informar se foi feita alguma DLA? DLA feito para 13 horas. Para 13 horas, né? 13 horas e 9 horas. Ok, Manati então, 510, pistola 7, a checa Chapega, 18. 612-935 controle, acione 0125, Mike Echo Delta 410 no POB. Falou, Salvador, o Gol 397, no 7, pushback salamento. Salvador, November 987, Lima, para cruzamento do 735. Mantenha a posição de cruzamento, Alfa Lima. Mantendo, Alfa Lima. E Alfa Lima corrigindo, tá livre o cruzamento no 735, Quebec, Mike, na Lima, reporte para ingresso, pista, pátio 1. Silva, decolada 17, November 987, Lima. Ok, confirmando então, da presente 2-18-30, 18-6 ao 5-16, boa viagem. Okay, da presente vai chamar a torre 18-6, 9-7-1 vai cruzar, 9-7-1. Não, chame da presente para ingressar à esquerda via pista, ok? A Mike até o posição 17 tem praticado. Da presente 2-18-6, está livre via pista e boa viagem. Está okay, livre via pista, vai chamar da presente torre 18-6, 9-7-1. Está passando Lima, tiro Zulu com a informação óbica para autorização de Jacobina, solicitou o Lima, tiro Lima, tiro Zulu, Jacobina, só instante autorização, parte 3, óbica, confere, 1016, só instante a cota. Falou com 397 no 7, pushback está na meta. Portão 7 autorizado, puxa já, chama o táxi, Bruno 397. Chama táxi, 397. Paulo, vai pro Delta, tá? Eco Delta ele versionar, aguarde transferência. Paulo, Salvador, Salvador, Eco Juliette, Eco, ele versionar, chame táxi, parte 4. Eco Juliette, Eco Juliette, Eco, copiou o som? Patango, Eco, Juliette, Eco, é o solo? Vou bater a top 9843. 9843, tá pronto o táxi? Afirmativo, 3POB, 3,41 de autonomia, alterna Galeão. Galeão, 3,48 em frente, próxima esquerda, Kilo Alfa, o ponto de espera Golf 2,18,6, tinto 1015, agora tem uma boa viagem, bater a top 9843. Afirmativo, 1015, bater a top 9843. Lima Kilo Zulu, Jacobino 80, ideal 332, Salvador, 40 milhas, cross check visual, só instante cópia, parte 3. Lima Kilo, mais curto. Salve, Salvador, muito bom dia, log 9871. Controle Salvador, Rumba 27 em Lama, 2000 pés. 9871, bom dia. Aprovação Guarulhos, nível 340, checa da Oscar. Estou em Salvador, 9971, maniado pronto para 1-7. Foi feito para 1320. 987, Alfa. Recebendo o sistema, ok? Tá ok, e qual seria a provável saída? Guarulhos, pela P50, é gol levar após direto Eudes. Vou levar o Eudes, tá ok, obrigado, a gente tá aguardando essa conta. Vai que é com o Delta, solo? Escuta, precisa. E após acionado torre 18-6, ao time do 1016, boa viagem. Obrigado, mais é com o Delta. Lima, que nos locou, siga. Salvador, Jacobina, nível 080 até o limite, após só segue 085, decola pista 28, curva direita, subida Momo Alba, após Alba direto Jacobina. Controle 11935, foi 186 para decolagem, acione 5145, linha Quilo Zulu. Quilo Zulu, aprovado Jacobina, 080 até o limite da terminal, após 085 visual, mas decolada 28 com curva direita na Momo Alba, direto 5145, transponda 1935. O Lima que usou o cotejamento correto, parte 3, livre sinal, chame táxi. Abre o táxi, já teve. Salvador, o gol 1397 para o táxi, com 89, 89, 2 horas e 44, Aracaju. 4-0-9-9-7, eu falei, mano. Via Juliette Alfa, pode esperar 28, via Golf, 286, o time do Mini 15, Logage, gol 1397. Juliette Alfa, 86, vai chamar, com 397, boa. Fala, Salvador Eco, Juliette Eco, vai chamar, pronto. Eco, Juliette Eco, vai chamar a torre da presente, 186, atenta ao ciclone escassionado aí no pátio 4, ok? É aquilo, visual mesmo, né, Juliette Eco. Torre Salvador, Papatango Eco, Juliette Eco, estacionado, pátio 4, pronto. Papatango Eco, Juliette Eco, autorizado o táxi até o ponto de espera da 17. Ponto de espera da 17, Eco, Juliette Eco. É, confirma até o ponto de espera da 17 para posterior seguir a cabeceira 35. Afirmativo, cliente, quais o ponto de espera para seguir a cabeceira 35, Eco, Juliette Eco. Da Gol, segue 37, gol no, na Alfa, ponto de espera 28, todos 86, tinto 1015, vai viajar de Lu. Lima, aquilo rolou, quem vai aguardar o tráfego da Gol? Do Lu, está autorizado o táxi até o ponto de espera da Gol. Obrigado. Usado táxi, ponto de espera, pista 17. Papatá, Mike Eco Delta. Salve, objeto 6726. Bom dia. Objeto 6726, Recife, confirme nível? Pode ser o 330. 330, guarde cópia, objeto 6726, portão 02. Na sua escuta. Espera, ano 7, pronto para ingresso na 35. Alinhar e manter a pista 35, papá. Tango Eco, Juliette Eco. Desce, ingressado para a ligeira 35. Bomba 27, no solo 09, primeira direita para o pátio militar. Bomba 27, primeira direita, pátio militar. Log 9871 no pronto cópia. Pronto cópia, log 9871. Log 9871, autorizado Guarulhos, nível 340, via Upper Whisky 50. Decola da pista 28 com curva à esquerda, subida gole, Eval após direto Eudes. Frequência do controle 119.35, transponder 5160. Autorizado Guarulhos, nível 340, na Upper Whisky 50. Decola da 28, primeira curva esquerda, saída gole, transição Eval, após direto Eudes. Controle 119.35, transponder 5160, log. Log 9871 correto, pátio 3, reporte pronto para o push e acionamento. Já está pronto para o push e acionamento, log, pátio 3. Autorizado, reporte pronto para o táxi, log 9871. Push e acionamento, chamar para o táxi, log, grato. Log 9871 realiza.